Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, iniciamos então mais uma edição do programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira 29 de setembro, com reposição no domingo, dia 1 de outubro. Vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, ao 26º domingo do Tempo Comum. Hoje, de novo com o seu padre Pedro Simões, no estúdio da Rádio Boa Nova, para a realização deste programa. Seu padre Pedro, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo a mais esta edição do nosso programa. Bom dia, Liliana. O prazer é meu. Bom dia a todos aqueles que também nos escutam através da antena da Boa Nova. Muito obrigada também, seu padre, porque é justo que o possamos fazer. Hoje seria o momento, dia do seu padre António, poder estar aqui conosco a realizar o nosso programa. No entanto, o seu padre António a passar também por um momento de alguma fragilidade pela perda do seu irmão. Portanto, aqui também endereçamos os nossos sentimentos, sentidas condolências para o seu padre António Loureiro e toda a sua família. E que certamente também serão bem recebidas, quer pelo Sr. Padre António, quer também pelos seus familiares. Muito bem. Fica aqui também, então, estas palavras de condolências dirigidas ao Sr. Padre António, que nesta semana perdeu, então, o seu irmão. Seu Padre, vamos, antes da liturgia, fazer algumas considerações. Seu Padre, sobre o Vaticano, destacamos a visita de António Costa ao encontro do nosso Primeiro-Ministro com o Papa, o Primeiro-Ministro que considerou que foi uma conversa particularmente interessante. Sem dúvida alguma. Aliás, esta viagem do Primeiro-Ministro de Portugal ao Vaticano já tinha sido delineada mais ou menos a quando do final das Jornadas Mundiais da Juventude, como forma de agradecimento do Governo de Portugal por este magnífico acontecimento que parou completamente o nosso país durante uma semana, não é? Juntar 1,5 milhão de jovens não é para qualquer país, não é? E mais uma vez aqui vemos que, apesar de Portugal ser um país da periferia da Europa, consegue organizar da melhor forma possível todos estes eventos importantes, estes eventos mundiais, não é? O Papa chegou a elogiar, a dizer que foi das jornadas mais bem preparadas, melhor organizadas em que já esteve. Sem dúvida alguma. Aliás, porque a dinâmica é essa mesma, de ir constantemente nos aperfeiçoando. Portanto, esperemos que depois as jornadas em 2027 em Seul, na Coreia, ainda sejam mais bem organizadas do que esta de Portugal foi. Portanto, o dinamismo é sempre, do aperfeiçoamento. Melhorar, não é? Claro, melhorar. Como na santidade, para com cada um de nós, não é? Nesta dinâmica. Muito bem. Portanto, foi também interessante este encontro e este agradecimento que António Costa fez. É curioso perceber, estas visitas de Estado ao Vaticano são interessantes porque são sempre divididas em duas partes, não é? Uma primeira parte, o encontro pessoal com o chefe de Estado de um país que visita o Papa com o chefe de Estado do Vaticano, que é o Papa, não é? E neste encontro, o que é que esteve em cima da mesa? Foi o tal agradecimento pelas jornadas, mas depois também assuntos da atualidade, como a questão das migrações, da forma como acolhemos bem ou não acolhemos bem os migrantes que vêm do continente africano, a questão das alterações climáticas, bem como as desigualdades sociais e a paz. Não estavam e não estiveram fora da mesa. Tudo aquilo que nós, no nosso país, temos vindo a fazer e a preocupar-nos, não é? Umas vezes com mais intensidade, outras vezes com menos intensidade, umas vezes com mais simpatizantes, outras vezes com menos simpatizantes. O que agradou ao nosso Primeiro-Ministro, não é? Porque, ao fim e ao cabo, acaba por estar, digamos assim, entre aspas, na agenda política de António Costa. Exatamente. Digamos assim. É curioso porque ele, quando sai do encontro, para além desta afirmação, que foi uma conversa particularmente interessante, diz a seguir que saiu espiritualmente enriquecido desse encontro. Porque notou que o Papa Francisco é um Papa diferente, que não fala apenas e apenas só de religião, mas que é capaz de também incluir na sua própria agenda, digamos, os problemas verdadeiros do mundo e da sociedade em que a Igreja também se move e existe. Claro, não se alheia dessas situações. Não se alheia dessas situações. Mas diria há pouco, portanto, estas visitas são divididas em duas partes, portanto, uma particular com o Papa e depois outra com o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, e o secretariado da Relação para com os Estados, que é o Dom Paulo Gallagher, que tive a oportunidade de falar um pouco dele na semana passada, quando o discurso dele nas Nações Unidas. E neste encontro esteve presente também, para além do primeiro-ministro, o ministro dos Negócios Estrangeiros, o João Gomes Cravinho, e depois a ministra dos Assuntos Parlamentares, portanto, a Ana Catarina Mendes. Uhum. E esteve toda esta temática em cima da agenda, bem como a questão da guerra da Ucrânia também, que bem sabemos qual é a posição do nosso país, né, a favor da Ucrânia, e a luta incessante por toda a integridade territorial invadido pela Federação Russa. Contudo, António Costa percebe que a posição do Vaticano é um bocadinho mais delicada, porque está diferente da posição de qualquer Estado à face da Terra, né? O Vaticano aqui tem uma posição, ou deve ter uma posição neutral, no sentido do favorecimento, não é? Claro. Da paz. E António Costa, depois deste encontro com o cardeal, louva, digamos assim, esta preocupação que o Papa Francisco tem de, graças ao seu enviado especial, o cardeal Mateo Zuppi, que já teve a oportunidade de visitar Moscovo, de visitar Washington e de visitar Pequim, no sentido em que a Rússia possa devolver as crianças ucranianas levadas à força para a Rússia, a Federação Russa. Uhum. Sim. O Vaticano tem sido o principal intermediário e mediador nesta situação. E esperemos que leve a bom termo. Claro. E a bom porto. Sim, que seja assim. Seu Padre, falamos também do Consistório 2023. O Papa vai criar 21 cardeais e reforçar o colégio que chega a 90 países. Sem dúvida alguma. Aliás, de Lisboa à Malásia, as escolhas de Francisco, não é? Como todos nós certamente sabemos, Dom América Guiar vai ser, digamos assim, nomeado cardeal também nesse mesmo consistório, que já decorrerá na manhã de amanhã, portanto. Sábado. Sábado. Exatamente. Muito bem. Portanto, começará às 10 horas na Praça de São Pedro, a menos uma em Lisboa, às 9. E pela primeira vez na história, Portugal vai ter 4 cardeais eleitores em simultâneo. Eleitores, não é? Que possam... 4 cardeais que possam eleger um Papa num futuro conclave, ou que eles mesmos próprios possam ser Papa. Não é? Pode acontecer isso. É a primeira vez que Portugal tem este número? É, nunca na história. Porque eu vou... existem 6 cardeais portugueses, 4 eleitores e não eleitores. Eu vou elencar para recordar, eu sei que se calhar a maior parte saberá. E porquê é que o padre, porquê é que uns são eleitores e outros não são eleitores? Tem a ver com a... Tem a ver com a idade. Portanto, quando um cardeal atinge a idade de 80 anos, já não tem direito a votar num possível conclave. Digamos assim, não é? Portanto, okay. Chegando aos 80 anos, passa a ser cardeal não eleitor, portanto, não participa. É só a idade. É só uma questão de idade, mais nada. Nem pode ser elegido. Sim, tem a ver com isso. Portanto, temos 4 neste momento. E os eleitores são o Dom Manuel Clemente, patriarca emérito de Lisboa, o Dom António Marto, bispo emérito de Leiria Fátima, o Dom José Tolentino Mendonça, que é o prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, um dos mais importantes dicastérios do Vaticano. Uhum. E também o Dom América Guiar, que vai ser amanhã nomeado e que foi recentemente nomeado Bispo de Setúbal. Exatamente. Depois há 2 cardeais não eleitores, que é um que é menos conhecido, que é o Dom Manuel Monteiro de Castro, que foi penitenciário mor emérito e foi núncio apostólico em Espanha há muitos anos. Ele é natural da Arquidiocese de Braga e desde muito novo foi estudar para a Pontifícia Academia Eclesiástica em Roma e depois tornou-se e trabalhou em diversas nunciaturas embaixadas da Santa Sé espalhadas pelo mundo, chegando a bispo e depois mais tarde a cardeal. E também o Dom José Saraiva Martins, que já todos nós conhecemos, que foi o prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, agora já emérito, já reformado. Portanto, que já não participam, não concorrem, mas que são igualmente portugueses. Portanto, temos mas mesmo... Portugal muito bem representado. Aliás, sem dúvida, aliás, deste grupo de 137 cardeais, quer eleitores, quer não eleitores, é curioso, existem os países que têm maior participação e maiores cardeais, maior número de cardeais, Portugal aparece na sexta posição. Muito bem. Portanto, a primeiro é a Itália, com 15 cardeais, a segundo os Estados Unidos, com 11, Espanha com 8, França com 7, Brasil com 6, Índia com 5 e Portugal com 4. Muito bem. Portanto, é um dos países que tem maior número de cardeais. E também, se calhar, num futuro conclave, a possibilidade de termos um Papa português, quem sabe. Isso. Só o Espírito Santo saberá. Sonhos, não é? Portugueses, não é? É verdade. Sonhos portugueses. É verdade. Muito. Mas olha, é engraçado porque eu gostava de fazer aqui uma perspectiva global desde 2013 até aqui no que diz respeito ao Colégio Cardinalício. Em 2013, a Europa tinha 60 cardeais. Hoje tem apenas 53. A América tinha 33 cardeais em 2013. Hoje tem 39. A África em 2013 tinha 11 cardeais, hoje tem 19. A Ásia em 2013 tinha 10 cardeais, hoje tem 23. A Oceania tinha um cardeal em 2013, hoje tem 3 cardeais. Portanto, o Papa Francisco tem procurado distribuir, digamos assim, os cardeais pelos quatro cantos da Terra. Isso é uma boa medida, não é? O que é bom, não é? Aliás, faz todo o sentido, a pouco e pouco, irem-se nomeando cardeais em zonas do globo em que há mais vocações e há mais prática. E isso vai levar prática, a que haja cada vez mais prática também, não é? Uma bola de neve. Sem dúvida. Aliás, olhando esta missão de ser cardeal, não com poder, mas como um serviço. Claro. Até ao derramamento de sangue. Nessa perspectiva, sim. Mas quando o Santo Padre Papa nomeia um cardeal, é com o objetivo de... Ou seja, de cardeal, o caminho a seguir é ser Papa. O principal objetivo é haver uma ponte mais curta, né? Uma relação muito maior, proximidade, para quem é elegido cardeal. Porque os cardeais são os principais colaboradores do Papa. Pronto, digamos é isso assim. Mesmo. É quase que representante do Papa num país. Digamos que Jesus e os dois apóstolos. Certo. Né? É Jesus e os dois apóstolos. Ou melhor dizendo, aqui? Pedro... E os restantes. E para a nomeação de um cardeal tem que ser cumpridos certos requisitos, não é? Portanto... Normalmente depende de Papa para Papa. Depende. Com o Papa Francisco tem sido sobretudo a empatia, não é? Pois. O Papa Francisco vai muito pela relação empática com as outras pessoas. Coração, e se essa relação empática é forte, é sincera e é humilde, e como foi o caso com o Dom Américo, e certamente com a certeza, também as provas dadas, não é? Porque sem dúvida, caso sem contrário dúvida. Também não teria também não duvida que esta nomeação do Dom Américo teve a ver também com o enormíssimo trabalho, claro, de preparação das jornadas. Claro, não é? Obviamente, não é? Foi um reconhecimento. Seu Padre, vamos avançar, não é? Porque sim, de facto este assunto, e também me está a gerar alguma curiosidade, absorvia-nos aqui quase um programa inteiro, para falar sobre estes assuntos. E porque falamos então de Américo Guiar, foi nomeado bispo de Setúbal e disse na altura que nem todos os portugueses necessitam de ir trabalhar para fora do país para concretizar a sua vocação. É verdade, o Américo Guiar já nos habitou um certo humor irónico. É peculiar, não é? A sua figura peculiar. E a maneira como comunica. Porque ele próprio sente que nem sempre nutre simpatia por todos. Portanto, é uma pessoa com uma visão muito global e bastante horizontal da missão, uhum, da Igreja, e que nota que nem sempre as pessoas são tão simpáticas. Exatamente. Em relação à sua pessoa. E de facto, aqui está a prova dada, não é? De que por ter sido nomeado cardeal não quer dizer que tenha que ir para Roma a trabalhar. pode exercer a sua missão como bispo diocesano cá em Portugal, e foi o caso. Aliás, é curioso porque muitas vezes olhamos para Setúbal como sendo uma diocese secundária. Aliás, não há dioceses nem primárias, nem secundárias, nem terciárias. Todas as dioceses são importantes. Claro. Mas Setúbal... estar ali perto de Lisboa fica sempre... Mas Setúbal, se formos a ver bem, Setúbal é a quarta maior diocese do país. Pois. Portanto, Setúbal, neste momento, só para termos uma noção, Setúbal é uma diocese muito recente. Foi criada a partir da chamada região pastoral sul do Patriarcado de Lisboa. Porque Setúbal pertencia ao Patriarcado de Lisboa. E depois, em 1975, o Papa Paulo VI criou esta diocese. Portanto, o Dom Américo Aguiar vai ser o quarto bispo da diocese de Setúbal. Portanto, a diocese de Setúbal tem 57 paróquias, mas tem uma população de 742 mil pessoas. Portanto, numa superfície de aproximadamente 1.500 quilómetros quadrados. Não é muito, mas tem muita população concentrada. Aliás, Setúbal hoje é talvez daquelas dioceses que recebe provavelmente mais migrantes do estrangeiro, e sobretudo do continente africano, dos chamados PALOP, né? Cabo Verde, São Tomé, Moçambique, Angola, etc. Muito bem. Etc. Portanto, vai ter uma missão muito peculiar e também nada fácil, não é? Onde existe a chamada Auto Europa, que é uma mega empresa do nosso país, que fica ali sediada em Palmela, que faz parte do território da Diocese de Setúbal, portanto, com uma grande classe operária que também deve ter a sua devida assistência espiritual, e o bispo, se possível for, que acredito que vá, também andar nesses meandros. Mas eu acredito, e conhecendo nós como ele se nos deu a conhecer, não é, nesta preparação das Jornadas Mundiais da Juventude, que está à altura deste desafio, não é? Sem dúvida alguma. Energia, um desafio grande. Exatamente, mas é uma pessoa de grande está, energia. Entre aspas, não sei se a palavra é mais correta, carente, porque já há quase 2 anos que está sem bispo. Pronto. Já há quase 2 anos, portanto, penso que o Américo irá ser muito bem recebido. Muito bem. Daqui também lhe dirigimos, se bem que ele não nos escuta, mas pronto, mas cada um de nós torcer para que as coisas corram bem, não é? Esta fé, este acreditar, também nós acreditamos que o Américo Aguiar vai estar à altura deste desafio. Seu Padre, vamos então olhar para a liturgia da palavra. Também, não sei se no último programa com o Sr. Padre António falámos também do início da catequese, estará para começar a catequese na unidade pastoral, sim, não é? Sim, estivemos entre este fim de semana e o próximo tivemos há dias reunião com os coordenadores da catequese, onde estivemos a planear, digamos assim, a organização das festas de catequese ao longo do ano, e também de alguns encontros específicos de oração, quer com os catequistas, quer com as crianças e os jovens que estão e se irão inscrever na catequese. Vamos aceitar de coração humilhado e contrito esta proposta que o nosso bispo tem para nos fazer, não é? A proposta de estarmos a organizar um sínodo diocesano de jovens. Vamos agarrar em tudo isso, como diz o povo, com unhas e dentes, com fico, com dedicação e com amor a Deus e à sua Igreja da melhor forma possível, não é? Portanto, há um primeiro resultado. Portanto, a paróquia de Oliveira do Hospital este ano tem muito mais crianças inscritas do que teve o ano passado, o que é um sinal positivo. Exato. Digamos assim. Eu digo Oliveira do Hospital porque é a paróquia que tem o número mais significativo de crianças. As outras paróquias das periferias, sim, são grupos mais pequenos, muito mais residuais. Sim, isso sim, é sim. Bom sinal, não é? É bom, claro, sinal que há mais crianças, mais jovens. E é um dado positivo, que também positivo. Pode motivar mais os catequistas. Dar mais trabalho, sim, claro, mas também motivar mais por outro lado. Claro que sim, sim. Claro que sim. Portanto, que também seja um ano positivo nesse sentido. Seu Padre, vamos então agora olhar para para a liturgia do 26º domingo do tempo comum, este domingo dia 1 de outubro, a primeira leitura do livro do profeta Ezequiel. O profeta convida os israelitas exilados na Babilónia a comprometerem-se de forma séria e consequente com Deus, sem rodeios, sem evasivas e sem subterfúgios. Sem dúvida alguma. Aliás, continuamos com o povo de Israel exilado na Babilónia. A semana passada tivemos a visão ou a perspectiva do profeta Isaías. Hoje traz-nos outra perspectiva, o profeta Ezequiel, mas que é igualmente como Isaías, um profeta do exílio. E o que é que ele nos convida a fazer? Ele empresta os seus lábios e a sua boca para fazer ouvir a palavra de Deus a um povo que tinha virado completamente as costas a ele. E aqui, o que é que ele quer nos transmitir? Quer elucidar ao próprio povo de Deus de que a razão deles estarem privados de celebrar a sua fé, a sua cultura, a sua religião e os seus costumes não se deve a um castigo de Deus, mas deve-se ao facto de eles se terem afastado do amor e do perdão de Deus. Coisa que era difícil de entender da parte do povo, não é? Uhum. As pessoas, se calhar, estranharão eu estar sempre a falar em povo, porque a perspectiva do Antigo Testamento é muito a perspectiva coletiva, de comunidade. Uhum. Não é um sujeito individual, mas é um sujeito coletivo. Porquê? Porque pecando um, pecam todos. Alegrando-se um, alegram-se todos. Sofrendo um, sofrem todos. Claro. Né? Aquilo que infelizmente nós hoje perdemos. Porque hoje existe uma exaltação exacerbada do indivíduo. Exatamente. Em detrimento da comunidade. E a perspectiva cristã não é bem assim. Em primeiro lugar, a comunidade. Porquê? Porque o indivíduo, a única forma que o indivíduo tem de encontrar sentido para si não é isolando-se dos outros, mas é estando com os outros. A importância da participação na Eucaristia, não é? Pelo menos uma vez por semana, sem dúvida alguma. Eu não vou à missa, mas tenho a minha fé. Sim, não ponho em causa aquilo que as pessoas dizem quando se referem ou afirmam isto. Não ponho em causa. Mas anda manca. Costumo dizer, anda manca. Não é? Quer dizer, por um lado vive a sua fé pessoal, a sua fé individual, não é? O silêncio com Deus e Deus consigo, mas depois falta a outra perna. É? Que é a comunidade. E uma pessoa manca não vai muito longe. E depois também sabemos que pode ir longe, mas vai mais lenta que os outros. Pois, não é? É verdade. Depois também há outro caso, pessoas que vão à missa e participam, mas depois também não sabem estar em comunidade, não é? Também há esses casos. Há de tudo. Aliás, os que vão à missa são pecadores como os outros. Há de tudo, não é? São pecadores como os outros. Agora, é importante a gente pensar assim, que seriam essas pessoas que mesmo indo à missa são pecadores se não fossem. E se não fossem? Pois, é verdade. É? Fica a interrogação. Aliás, eu por mim falo, não é? Por mim falo. Fica também a reflexão. Também sou, não é? Quero dizer, é importante. Portanto. É isso mesmo. Seu Padre, avançamos então para a segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Filipenses. Apresenta aos cristãos de Filipos o exemplo de Cristo. É verdade, né? Portanto, São Paulo convida precisamente os discípulos a seguir o exemplo de Jesus, não é? Ele que era de condição divina, não é? Quis fazer pobre, quis fazer simples. Sim. Quis fazer humilde. Para quê? Para nos enriquecer com essa mesma humildade e com essa mesma pobreza. Nós nem sempre compreendemos isto, mesmo hoje, não é? Nem sempre compreendemos isso, não é? Uma coisa é sermos desleixados. Porque às vezes a palavra simples e humilde parece que está associada e é sinónimo de desleixo. Não é isso. Exatamente. Não é isso. Não é desleixo. Não é desorganização. Não. Não é. Não é isso. O ser simples, é simples e humilde de coração, é, não é? Sermos e olharmos para nós mesmos como sendo apenas e apenas só criaturas e não criadores. Porque nós não somos criadores de coisa alguma. E não somos mais criador ninguém, é só um. É? É Deus. Claro. Todos nós somos criaturas e todos nós somos falíveis, imortais e finitos, não é? Independentemente de tenhamos mais poder ou menos poder, mais capacidade financeira ou menos capacidade financeira, somos iguais. E Deus trata-nos como igual. E é assim que devemos. É assim que devemos. Porque em Filipos havia conflitos nesta comunidade, porque um era mais rico, outro era mais pobre, outro ia mais vezes à sinagoga, outro ia menos, o outro nem sequer ia à sinagoga porque nem sequer era judeu, era pagão, e como é que é? Hoje queixamos-nos que as comunidades às vezes têm problemas complicados e às vezes até problemas simples que podiam se resolver facilmente. No tempo de São Paulo era assim e talvez até se calhar pior, não é? E as coisas iam-se resolvendo a pouco e pouco. Portanto, todos devemos assumir que somos humanos e temos as nossas fragilidades e não somos superiores a ninguém. Sem dúvida alguma. Olhamos para o Evangelho, Sr. Padre, de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. O Evangelho diz como se concretiza o compromisso do crente com Deus. É verdade. E como é que se realiza isso? Vamos lá. É passando da teoria à prática, ou seja, da palavra à ação. Exato. Portanto, Jesus Cristo traz-nos hoje mais uma parábola, a parábola dos dois filhos, não é? E muito resumidamente, o que é que consiste esta parábola? Portanto, o primeiro filho, o pai vai ter com o primeiro filho e pergunta-lhe se ele quer ajudá-lo no trabalho da vinha. E ele diz que sim, mas um sim convicto. Aparentemente convicto, mas depois, chegado ao dia de ir trabalhar para a vinha, não aparece. Chama o outro segundo filho, e o segundo filho dá-lhe um não redondo, mas depois, no momento de ir trabalhar, aparece. É engraçado, não é? Conclusão da história, não é? A teoria deve levar à praxis, e a praxis deve levar à teoria. E muitas vezes isto hoje não se traduz na realidade concreta das pessoas. Diz, não se concretiza. Não é? Aliás, o povo até tem assim um chavão interessante, às vezes é para criticar quem vai à missa, não é? bate tantas vezes com a mão no peito e depois cá fora, não é? É verdade. Esta expressão tem a ver com esta parábola dos dois filhos, não é? O Senhor convida-nos a não só escutar a palavra de Deus, mas também a colocá-la em prática no dia a dia, não é? E às vezes não é preciso sairmos de casa para exercermos essa mesma missão de evangelizar. Pois não. Por vezes a gente fala da palavra evangelização e lembra-se logo: África, América Latina, Ásia, Médio Oriente. Não. Às vezes não é preciso, não é preciso sair da telha da nossa casa. Evangelizar o marido, não vai? Ou os filhos, ou os irmãos, ou as esposas também, não é? Porque às vezes há homens que vão à missa e as esposas ficam em casa. É ao contrário. Verdade. Não é? Hoje raramente vejo um casal completo na missa. É uma constatação. É, quando a mulher vai, o marido não vai. Quando o marido vai, a mulher não vai. É curioso. Não é? É raro ver um casal junto a ir à missa. E que até ajuda, propriamente, a fortalecer os laços matrimoniais. A relação em si ajuda. Pois. Fica o desafio, Sr. Padre, não é? Fica o desafio lançado, não é? Não ficarmos só pela teoria, mas também pela ação e pelo gesto em si. E isto, digamos assim, é uma crítica aos doutores da lei e aos fariseus, que achavam que era só preciso cumprir a lei escrita e estava tudo bem. Não. É preciso cumprir a lei, exato, mas torná-la visível e afetiva e efetiva aos olhos dos outros. Não é só conhecer a palavra de Deus, não é? É cumprir a palavra de Deus. É? É por isso que Jesus, noutra circunstância, diz como é mais fácil passar um camelo por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? O rico não é o rico só em bens materiais, é o cheio de si mesmo, né? Soberbo, vaidoso, autossuficiente. Que há gente rica que é igualmente boa pessoa e que compra a sua palavra, não é? E compra a palavra de Deus, exatamente. Portanto, é nesse sentido figurado. Sr. Padre, vamos avançar com o nosso programa já para o final com uma proposta para os nossos ouvintes. É verdade, hoje trago uma proposta dos anos 80, mais precisamente 1988, de um cantor britânico que eu gosto muito, Rod Stewart, que esteve há bem pouco tempo no Mel Arena num concerto. Portanto, trago um tema que é o Forever Young. É um dos clássicos de Rod Stewart, que fala da relação do pai para o filho, não é? Que o pai luta para que o filho possa ser feliz na sua vida adulta, não é? E possa crescer em estatura, sabedoria e graça, não propriamente à maneira de Jesus, mas à maneira de um bom cidadão, né? De um bom humano, digamos assim. Muito bem, estamos já a ouvir de fundo, Sr. Padre, vamos ouvir este tema. Na Boa Nova Forever Young, esta proposta musical do Sr. Padre Pedro Simões, para terminarmos o nosso programa das Palavras de Esperança, e digo eu que não poderíamos terminar da melhor maneira. Estou sempre muito curiosa para as suas propostas, Sr. Padre, muito obrigada por mais esta. É verdade, e que fique esta deixa, não é? Eternamente jovem. É isso. O ser eternamente jovem não quer dizer que seja na carne, porque nós não sabemos que ela vai envelhecendo, claro, não é? Claro. Mas é no espírito, e nas ações e nos gestos do dia a dia, portanto. É isso mesmo. Terminamos, Sr. Padre, o nosso programa das Palavras de Esperança. Muito obrigada, é sempre um gosto tê-lo connosco. Obrigado, em cada edição. E uma saudação especial a toda a Antena da Boa Nova. Muito obrigada, saudamos então todos os nossos ouvintes. Nós regressamos no próximo programa das Palavras de Esperança. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova.